Giovana e Vitória, em dupla emoção. Passo o dia no meu quarto, olhando sua foto no meu celular, esperando noite e dia pra você ligar pra mim. Fazendo mais de um mês que eu não sei o que é ganhar uns carinhos seus. O que será que aconteceu pra você reagir assim? A gente não manda no coração. O jogo do amor, quem decide é a paixão. Se você me deixa